356, táxi via Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre em 18.6, dúzia. O ajuste no 05, um bom voo. 05, Santos, Índia Alfa, ponto de espera da 10, chama a torre 286, voo 856. Azul 4206, na escuta? Na escuta. Coordenando com a equipe de solo após o banho da Gol livrar o setor, autorizado para o inspecionamento, reporta táxi. Coordenando com a equipe de solo após o banho livrar o setor, está autorizado para o inspecionamento, azul 4206. Solo Salvador 5495 da Trip no pátio 3 para puxa estacionamento. 5419, confirmando foi quem chamou para puxa? Negativo, 5495 para o puxa estacionamento no pátio 3. Afirmativo, 5495 no pátio 3, autorizado, reporta táxi. Chamará para o táxi 5495. Solo 3567 na posição 09 para puxa back estacionamento. 09 é autorizado, reporta táxi, stand 3567. Táxi autorizado, reporta para o táxi 3567. Doutor, boa noite, o voo 1856, abraço, boa noite, dela no zero, pronto. 1856, está autorizado a linha de decolar. Vento 110 graus, 089. Autorizado a alinhar e decolar a pista no zero, voo 1856. Controle Salvador, papapapá, Serra aqui do Índia. Controle Salvador, papapapá, Serra aqui do Índia. Serra aqui do Índia, chame Recife 1251. 1251, uma boa noite. É Portugal. 022, contact Recife, Sena 12685. 12685, Portugal 022, what up? Guardião 02, mantenha-se em condições visuais a sua, o seu chamado de pouso. Cinco minutos. Ok, prossegue pelo litoral ou prossegue direto para o setor noroeste? Bom. 08, obrigado, boa. Para Guanambi, nível 105 da curva da pista 17, primeira curva à direita, inicialmente no corredor Axé, restrito ao 1000 pés, aguardando a liberação do controle, que opera em 120, decimal 8. Responda 5066. Quer dizer que é BQMS, obrigado, Guanambi. 05, dobrada da pista 17, curva à direita, corredor Axé, restrito ao 1000 pés, transponda 5066, controle 120, decimal 8. Acabei confirmando 5066, transponder. Afirmo 5066, confirme o pátio POB autonomia. Ah, no pátio 3, 4 a bordo, autonomia 0430, VIP PBPB. Confirmando o pátio 3, então, é cordão no zero? Afirmo, topo. Então é cordão no zero e mantém a mesma autorização, é cordão no zero, direita, chefe. Certo, é cordão no zero, direita, chefe, PBP. Seguro para o táxi. Seguro Quebec, tem liberação, mexe para o táxi. É, autorizado, chamará para o táxi, por favor. Sobre o do lado azul, tem livre táxi. Enquanto ele espera a torre 18.6, que nem é 15, POB, eu também estou na chave. Já 3567, se chamou pro táxi, tá livre, seguindo a Embraer da Azul, no ponto de espera torre 1-9, décima 62, que nem H1015. Gente, que nem H1015, no ponto de espera 18.6, seguindo a Embraer, o TAN 3567, táxi. Já veio a minha transmissão, por favor. JV1 142, alterna com fins 4 horas 15 minutos. 72, obrigado, chefe. 54568 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna ponto seguro para o táxi. 208. Sim, ativo, então vou contactar. Ligou para o ponto de espera lá, torre 18.6, que nem ganha 1015. Morreu. Seguirá o TAN, grato. Salvador, boa noite, 14206, ponto de espera, damos 0 pro. E te mantém a ponto de espera. Vai manter. Tio 4000 pés, 6143. Eu que é acionado 4 a bordo, pronto para o táxi. Já 2015, 6143. Tenho livre da SMP, para 2010, formará estabilizado 6143. Tudo bem. Então siga o ATR que está saindo do pátio 3 até a cabeceira. Quando lá chove 18.6, ajuste a 15. Cliente vai seguir a pé, já estou indo na outra etapa, já ajuste na zero da frente, obrigado, tá bom. Comia 01 aos 40, direita 121, deixa eu parar. Dois a mais, vai. Logo 601, livrou, na eco. Bruno, táxi CVA, Alfa, repórter em Fajulete. Alfa em Fajulete, mesão. Decolagem pista 10 autorizado, 110 graus, 8 nós. Nível de decolagem da 10, 4206. Alfa de Juliette, mesão. Salvador, 3567, pronto. Após o Seneca, para sair o portão 2 de Juliette, mesão. Após o Seneca, que está saindo do pote 3, quem quer? Relaxa, após o Seneca. Guardião 07, prossiga. Tio, pronto decolagem? Precisado então, decolagem Guardião 110, 8 nós. Exército, quem quiser papá para Guardião, fecha reserva. 21208, bom. 208, 406, obrigado, boa. 7620. Porto Salvador, boa noite, azul 4206, decola na Tuca, cruza 1.7703, 7 horas. 4206, ascensão vigilante. Gente, 4206. Uniforme Zulu 10, decola da pista 10, primeira curva à direita. Saída da EL, lida, pois, lida Bridge. Para interceptar a via. Controle 120, decimal 8. Responda 5064. Autorizado Galeão, 360. Ampia Zulu no zero. Pistão no zero. Corra direita da EL, lida Bridge. Controle 120, decimal 8. E transponde 5064 no portão 06. Correto, 6720, chama para o prospeccionamento. Chama lá. Intercepte a linha do litoral sobre o farol de Itapuã, segue litoral até a Avenida Pinto de Aguiar. Está prosseguindo para o litoral, vai chamar ele através do cabo. Puxe e acionamento, pronto. Autorizado, puxa acionamento, chamando táxi, o TIP 5219. Controle Salvador, Guardião 02, na proximidade da rotatória, visual com carro. Guardião 02, turno 18, meia, Raposo. Corre com 8, meia. Boa noite, Guardião 02. Corre Salvador, Guardião 02. Guardião prossegue para o GRE, confirmado? Afirma. Está presente, reporta a curta final GRE, Guardião. Está presente, curta final, bate para o GRE, Guardião 02. Xenem 143, autorizado pouso, pista 10, 110 graus, 10 nós. Autorizado pouso, pista 10, 143. TAN 3567, 1208, aos 45, bom voo. Obrigado, boa noite, TAN 105. Controle Salvador, boa noite, TAN 3567. TAN 3567, sobe e mantém 360, vigilante. 360, na vida Arbor. Arbor. 05 decola na sequência após o tráfego na final 10, vento de 110, 109. Colagem, proa do corredor Axé, 110 graus, 109, Guardião. Pode alinhar e manter após o pouso da Avianca? Salimo tem. Alinhará e manterá, 5415. Guardião 02, está visual com o Guardião 05, já decolando, está na final, parte do drive. Solo controlado, Guardião 02. Solo controlado, Guardião 02. Puxa, 6143, aos 47, direita 121, decimal 9. Direita 19, 6143. Fora do solo, proa do farol, Guardião 05. Guardião prossegue, ingressa no litoral chamando 1208. Confirmando então, Salvador, Salvador, vou patrulhamento. 1208, vou patrulhamento, Salvador. Confirma, tio. tem pista livre, 110 graus, 109, autorizado a decolar. Autorizado, 5415. Informação, Estor Juliette, boa noite. Alfa, reportado, Estor Juliette, 6146. Quebec ali, mantém. Esse é o Alianza, teve Quebec. Contrário, Salvador, Guardião 05. Guardião 05, presidente. O 05, decolou em Salvador, chamado 0105, sobrevoo iniciando o litoral. Gente, vai prosseguir litoral sul? Iniciando litoral, mudando de setor, formará o controle. Portão 06, troca pushback acionamento. Autorizado 6720, pushback acionamento, chama táxi. Autorizado, chama nada. Iniciar sobrevoo de patrulhamento paralelo. Azul 4206, chame Recife em 12685. Vitor Quebec, 110 graus com 89, livre decolagem. Sim, livre decolagem, Vitor Quebec. Siga, guardião. Autorizado a presente, mandando que os pés iniciar sobrevoo paralela com o proa do JV. Tá livre? Grato. Bom, Antônio de Salvador, é o trip 5415. 545, atenção, vigilância. Vigilância, acessão para o 160. Antônio de Salvador, boa noite, boa noite, 73, gente, da Papá. 273, descida até 4.000 pés, 1.015, chegada a Bonf. Para 4.015, Bonf, dona 273. Oi. Vamos lá, desce e mantenha 2.000 via Bonf no 015, reporta localização autorizada LF. Para 2.000 via Bonf, reportaria LF, gol 1273-6500. Será possível uma dona da presente? Somente se a aeronave tiver condições de, nessa requisição, receptar por meios próprios em segurança e completar a aproximação LF. Tem condições? Tanto faz, não é a resposta. Tem condições? Eu falei, tem condições, não tanto faz, senhor. Bom, então foi é a idade aqui da gente. Sim, a gente tá livre. Tá exato. Eu peguei 567, livro 140, Recife em 1288. 1288, tá 3, 567, uma boa noite. Boa noite. Quebec, reporte cruzamento da 35. Sim, reporte oral, cruzamento da 35, Quebec, Quebec. Já está autorizado, reporte apenas cruzando para transferência de comunicação. Sim, Vito, Quebec, Quebec. Quebec, tem o cruzamento da 35. Controle 1208. 1208, após o cruzamento, prossegue com o controle. O Vitor Quebec, Quebec tem um bom voo. 7128, controle. Obrigado, boa noite, Quebec. Controle do Parque 3, aguardando, por favor. autorizado apenas até a saída do pátio, aguardando instruções 5219. Comando Jet 6720, está com 116 a bordo, 3:33, confins. Acesse com o Jorge, taxi via Índia, para o ponto de espera, latura 1812, aqui no engano 1015, bom voo. Índia, 1812, 1015, obrigado, boa noite para fazer. Puxa na 43, após o web, prossiga para o portão 10. Após a passagem do WebJet, portão 10.143. 25299, após o avião, que irá ingressar no pátio, prossiga para o ponto de espera, latura 1816, 1015, não existe, bom voo. É, após o Avianca, seguirá atrás do mesmo para o ponto de espera da 10, o trip 5219. Do lado, coberto. Comentando Jet Serra, controle, boa noite, mantenha 070, está presente o voo ETAP, chama para descida. Jet, eu peço correção, Tango Jet Serra. Reporte para descida, mantenha 070, obviamente, reporte para descida. Boa noite, WebJet 6720, na próxima ponte da 10. T20 autorizado a linha de decolar pista 10. Vento de 1 centena com 109. Autorizado a linha de decolar o WebJet Alô, boa noite, voo 1567. 67, boa noite, agora só estou para copiar Brasília, 3-6-0. Tripe ali, mantém pista 10. Linha e mantém pista na 0, 35. controlador. 6720. Web decolou 58108, bom voo. 08, boa noite. Objeto 6720, boa noite. Objeto 6720, boa noite, contato radar na decolagem direto da El Vigilância. Direto da El, grato, 7720. Tá livre de colagem 190, 355219. Bono 273 a 5 milhas para a Duna, autorizado a sinal LS, 1015 no altímetro com chame estabilizado. Motor estabilizado, Bono 273, make. Serra, desse mantém 3 mil pés, altímetro 10, 15. 10, 15, 3 mil pés, altímetro da Serra. Pida com 01, 1208. 1601. 1601 para o Daniel. Escute a Tatá e a guarde cópia. Prepare a ideia, por favor. Ok, aguardando. Nível 140, já autorizado. Autorizado, 1401415, é. Habilitado, Gol 93. Gol 273, completa a final LS, 1 milho do externo, torre 1 no 8, decimal 612, boa noite. 386, boa noite. Número 273, uma centena, 109. Cheque o trem, tem livre pouso. Está travado aqui no pouso, agora 973. Controle Salvador, boa noite, 35219, decolando a sua escuta. Boa noite, 35219, contato radar na decolagem, saída Arbor, se mantém nível 200. Arbor por 2005, 219. É, 5219, tem necessidade de cumprir a restrição de 10 mil? Não, negativo. Sente acelerando então, livre da restrição de 10 mil, de 4 mil, 5219.